ao podcast no site Orion Games. Hoje estamos com Mr. Bubbles. E aí? Hyde. Oi. Homem Mal BR. Opa. E eu sou o Setista. E hoje a gente vai falar sobre a guerra dos consoles. Agora que praticamente acabou, já se passaram vários anos, quem que tá na frente, quem que tá atrás, o que quer dizer frente, o que quer dizer atrás e outras coisas mais. Então a gente vai começar com o que estamos jogando e hoje a gente vai começar com quem? Quem sabe ali? Ah, cara, o último jogo que eu joguei foi o Castlevania Order of Ecclesia do Nintendo DS e só, já terminei ele também, mas é bem legal, dos Castlevania que eu joguei, tirando o Symphony of the Night, ele é o melhor que eu já joguei até hoje. Ah, eu tava lendo uma... Eu comprei a Edge desse mês, né? A revista Edge. E a matéria principal é sobre o novo Castlevania. Que é o Castlevania... Eu não lembro o sobrenome dele, mas o Hideo... Lord of Shadow? Acho que é. E o... Qual a plataforma? PS3, Xbox 360. E o Hideo Kojima, ele tá trabalhando como consultor. É, e parece que vai ser um jogo legal também, 3D e tal, eles refizeram tudo desde o começo, então, sei lá, parece que vai ter um concorrente aí pro seu Order of Ecclesia. O trailer é muito bom, pelo menos, né? É, então, mas trailer geralmente é bom, né? Que trailer que é ruim? É verdade. Não, tem uns que são ruins, sim. Exemplo, eu não vejo trailer, o trailer sempre é legal. Wii Music. Ah, cara. Tem como... E, Homem Mal, o que você andou jogando essa semana? Bom, acho que essa semana andei um pouquinho ocupado. Eu tô jogando ativamente o Scribblenauts no DS, que é sem comentários, qualquer review que você procurar desse jogo vai ser muito alto. Estou rejogando o Grand Theft Auto Chinatown Wars, a versão do PSP, para avaliar quais são as diferenças. Que tem até o seu review no site, certo? E... Já tem um review no seu próprio site sobre as diferenças dele. É um bom jogo e foi muito bem portado também. Estou jogando Ninja Gaiden 2 no 360, que ainda é um dos jogos que eu preciso acabar. E iniciei agora o primeiro Uncharted para começar com os dois pés o Uncharted 2 assim que possível. E como que é o Uncharted 1? Você está gostando? Quais são as suas impressões? Nesse gênero de exploração e combate muito bem combinado, ele é realmente um jogo único. Eu hoje não teria nada para citar como experiência semelhante. Então ele é um dos exclusivos do PS3 que vale a pena ter se você tem um PS3, certo? Exato. Ele é um dos únicos exclusivos do PS3 que vale por dois exclusivos de outra plataforma. Ah, eu gostei dessa escolha de palavras de outra plataforma. Você não especificou 360, parabéns. É o inimigo, né? É. Dá outra plataforma, é o inimigo. Não dê outra, né? É, e geralmente eles tiram o Wii dessa jogada também. Como se não existisse Mario Galaxy, não existisse Call of Duty pro Wii. Não, um dos exclusivos do Wii, que é fantástico, é próprio No More Heroes. Cada plataforma tem seu exclusivo que vale por dois. E Uncharted é um desses jogos do PlayStation 4. Quem dera eu tivesse um PS3 pra também poder montar uma plataforma, uma estrutura de jogos de PS3. Mas, infelizmente, só tem o Wii e o Xbox. Só, né? Quem tá agora ouvindo não tem nada, tá chorando agora. Ah, é verdade. Desculpa aí, galera. Eu vou doar, então, o meu... Super Nintendo, pra quem quiser. Olha, Super Nintendo, tá arrogante já. Não, vai, vamos pular essa parte, senão eu vou ficar sendo malvado. Vai lá, Setista, o que que você está jogando? O que que eu tô jogando? Sim. Eu ressuscitei o meu DS das trevas essa semana, então eu voltei a jogar um pouquinho de DS, mas o que eu mais joguei que eu posso falar é o Scribblenauts também. É, pra quem não conhece aí, é um jogo que você tipo um puzzle, você tá numa fase, aí você tem que pegar uma estrela e essa estrela tá num lugar alto ou tá num lugar difícil de alcançar, e pra chegar nela você escreve o que você quer que apareça, tipo, você escreve avião, aí aparece um avião, você entra no avião e vai pegar, ou coisas assim. E dizem que tem mais de 10 mil palavras, então tem milhares de maneiras diferentes pra você conseguir pegar a tal da estrela. E é um jogo muito legal, eu tô gostando muito, é muito criativo, os controles são ruins. Eu odiei os controles, eu não sei se vocês tiveram alguma dificuldade jogando ele devido aos controles, vocês perceberam isso ou não? Eu acho a parte de texto que não é muito intuitiva, a parte de você apagar, você voltar, você cancelar o que você está escrevendo, principalmente quem joga em português, porque ele tem a versão em português do Brasil também, tem um pouquinho de dificuldade na hora de escrever algum objeto, não sabe se tem hífen, se não tem, né? Às vezes a palavra em português está escrita de forma errada. E o andar, tipo, que você tem que tocar no local que você quer que ele vá, e às vezes você quer pegar algo que você colocou na tela, aí você toca sem querer do lado, e ele vai indo pro lado, cai no buraco e morre, por exemplo. Ele é meio descoordenado, né? Às vezes ele enrosca também, você coloca um objeto e fica... Principalmente o wall, né? Eu sempre escrevo... Tem algumas que eu escrevi parede, né? E aí apareceu uma parede e essa parede foi pra tudo quanto é lado. Eu nunca conseguia colocar ela onde eu queria. E eu tive umas dificuldades dessa também. Então, esse seria, eu acho que a maior reclamação do jogo. Mas de resto, ele vale muito a pena jogar. É um dos exclusivos do DS que vale por dois, né? Que nem o Homem Mal tava comentando. E no DS tava jogando isso... No Wii eu joguei o Esports Resort com o Wii Motion Plus, que é aquele aparelhinho que você coloca embaixo do emote e ele fica mais... Ele funciona, né? Mais preciso. Exatamente, ele funciona. E, olha, eu não achei que... Eu tava com poucas expectativas, admito, assim. Eu não esperava que fosse ser uma melhora significativa... Mas ele transforma o emote no que ele deveria ter sido desde o começo. Tem um jogo de espada, né, que você luta contra várias pessoas ao mesmo tempo e você aperta o botão para defesa, solta esse botão para ele atacar e você mexe a espada como se ela estivesse na sua mão e é perfeito, assim, os pontos de contato, se ele está defendendo na esquerda, você bate na direita, ele toma dano. A defesa também é perfeita, se ele atacar na vertical, você defende na horizontal. Pro 360, eu joguei muito jogo arcade, eu joguei o Zombie Apocalypse, muito, que é um jogo arcade novo aí que lançou, que é tipo um Geometry Wars, só que você é um cara, um sobrevivente, numa fase infestada de zumbi, e com o analógico esquerdo você se mexe, com o analógico direito você atira. É só você apontar para pro lado que você quer atirar, ele já atira automaticamente. Tem vários tipos de zumbis, tem quatro sobreviventes. Se você mata um número específico de zumbis, você passa de fase. E é divertido. É um jogo que você se diverte sem precisar de muita complexidade, assim. De jogos full, assim, de jogos de mídia. Eu sempre jogo Rock Band, né? Então, acho que toda semana eu vou falar Rock Band, então vou só comentar que eu joguei Rock Band. Eu joguei um pouquinho de Resident Evil 5 também. Todo mundo me zoou porque eu admito aqui, eu não gostei do RE4, eu não gostei da jogabilidade do RE5, aquele negócio de pé de cimento, quando você vai atirar você não consegue fugir. Pra mim aquilo é a coisa mais retardada do mundo, que eu não acredito que eles não veem isso como bug ainda. Mas eu me diverti, eu tô jogando mais pelas conquistas, né, com o Lula Molusco. Mas tô jogando, é legal, é razoável, assim, mas não é esse jogo maravilhoso que todo mundo fala, não, pra mim, né, pessoalmente. Mas tô jogando aos pouquinhos. E eu acho que foi só... Tudo isso. Né? Acho que foi só tudo isso. Beleza. Pros nossos ouvintes, deixa pra gente uma mensagem no fórum falando o que vocês andam jogando, pra gente ter uma ideia do que anda com mais sucesso aí, ou são basicamente as mesmas coisas, né? Então, agora a gente vai falar do nosso tema, principal dessa semana, que é a guerra de consoles, e é um momento perfeito pra gente falar disso, porque tantos anos já se passaram, então a gente pode falar objetivamente e com dados. Antes era muito... você falava, ah, o Wii tá vendendo muito, mas talvez seja algo que vai parar de vender daqui a algum tempo, as pessoas vão começar a não comprar mais tanto Wii, porque vai ver que não é um videogame tão bom, tinha gente que falava isso, ou as vendas do PS3 vão começar a subir, então agora, todos os consoles diminuíram de preço, todos os consoles têm uma gama grande aí de jogos pra escolher, e eu tenho alguns dados aqui pra gente começar a nossa discussão, mas antes eu queria que todo mundo falasse quais consoles vocês têm, para todo mundo que está ouvindo a gente saber quais que são as nossas experiências com os consoles e ver que a gente não é fanboy, a gente está falando, das nossas experiências e do que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. Eu por mim eu tenho, né, como eu já falei antes, eu tenho o Wii, tenho o DS e tenho o Xbox. E vocês, homem mal? Bom, eu tenho o Nintendo DS, tenho o Sony PSP, tenho o Xbox 360 e tenho o PlayStation 3, que no caso é um Sesha 01, então automaticamente eu tenho também o PlayStation 2. E você só precisa do Wii para você pegar o achievement de conquista de completo, né? Console freak, exatamente. Vai lá, Mr. Bubbles, que videogames você tem? Ah, eu atualmente estou com o Wii, o 360 e o Nintendo DS. Hyde. Eu sou o que tem menos aqui, eu tenho o 360 e o DS. DS é o favorito da casa, então, né? Todo mundo tem o DS. E tirando esses portáteis, a nossa discussão não vai incluir portátil. Então, todos os dados que a gente pegou foi tudo só dos três principais consoles. Porque, assim, né, como a gente sabe, o DS vendeu mais de 100 milhões de cópias já por aí. Então, assim, ele já está bem estabelecido de vendas, né? Então, como a gente tá falando da guerra maior mesmo, que seria dos três consoles, a gente deixou os portáteis de fora. Né, então, eu vou falar alguns dados e a gente vai comentando em cima deles. Então, as vendas totais de consoles até esse mês, o Wii já chegou em 54 milhões e 580 mil consoles mundialmente, isso. O Xbox ele chegou a 32 milhões e 640 mil e o PS3 a 25 milhões e 520 mil. O Wii ele vende bem em todas as regiões, o Xbox é mais nos Estados Unidos e na Europa em segundo lugar. No Japão eu acho que não chegou a vender nem 2 milhões de Xbox, então é quase inexistente no Japão mesmo. E o PS3 ele divide um pouquinho entre Japão e Europa. Os Estados Unidos têm um grande número de PS3, sim, mas com esse corte de preço que eles tiveram, a venda no Japão acho que aumentou 700%, assim, então eles estão querendo dominar a região deles, que foi deles durante muito tempo de novo, né? No começo todo mundo falava do Wii, era uma coisa nova, controle por movimento, muita gente achou que não fosse ser uma coisa que ia durar muito, mas olha aí agora, com 54 milhões de consoles vendidos, provavelmente vai passar o PS2 em vendas totais de console, mas continua com um monte de jogo chamado casual, que ninguém nunca nem ouviu falar, que é joguinho que vende que nem água. Que vocês acham desses números de venda? Ah, cara, o Wii, o negócio dele é aquele que a Nintendo vem falando faz tempo, que é pegar quem não jogava videogame. O Wii, eu acho que ele não é um console feito pra quem é jogador, assim, a longa data. Não acho que é um console que dá pra você ter só ele, essa é a minha opinião. Você pode ter o Wii, mas você tem que ter um outro, ou que seja o PS3 ou o Xbox, pra complementar. Eu concordo em relação aos jogos casuais, mas eu discordo em jogos que não tem muitos jogos para jogadores a longo prazo. O melhor FPS que eu já joguei nessa geração foi o Metroid Prime 3, que é do Wii. Tem o No More Heroes, o Mario Galaxy, Todos esses são jogos para jogadores a longo prazo. E claro que não tem tantos deles, não chega nem perto de ter tantos jogos para jogadores a longo prazo do que para jogadores casuais. Mas o Wii eu acho que ele tem jogo suficiente para segurar um jogador nato também. E eu também concordo completamente que não dá para ter só o Wii. Não dá, cara. Você fala que tem, mas você tem um Xbox 360. Não conheço, quer dizer, tirando aqueles que são nintendistas mesmo, desde do NES, não tem como o cara ter só o Wii, o cara que é fã mesmo de videogame há muito tempo, você não consegue sobreviver só com isso, cara. A gente tava até comentando, né, o Hyde, que a gente tava vendo o trailer do Castlevania novo, como é que o cara vai olhar aquilo com o Wii e não vai chorar, velho? Vai chorar, com certeza, coitado, tem até dó. Meu, vários, não é só esse. Esse fim de ano vai lançar um monte de jogo que não vai ter pro Wii. E até as E3, né, as últimas duas E3, a Nintendo não conseguiu seduzir o jogador hardcore tanto quanto deveria. Né? Foi só jogo casual que foi lançado, Hannah Montana da vida, né? Hannah Montana é de doer, né? Mas vende mais de 1 milhão de cópias. Entendeu? Todos esses jogos são jogos que vendem que nem água, e todo jogo que vende mais de 1 milhão de cópias ou se paga ou chega perto de se pagar. Então, se você for investir num jogo, se você tem pouco dinheiro e for investir só num jogo, você investiria num jogo casual pro Wii. E esse, pra mim, é um dos maiores perigos. O sucesso do Wii tá fazendo com que as desenvolvedoras foquem mais em jogos casuais. E isso é um perigo. Tá saindo um monte de jogo bom aí, mas se você for parar pra contar, são 5, 6 jogos ao ano que os jogadores hardcore esperam. Não tem tanta coisa nova mais. Entendeu? O Borderlands é uma franquia nova que saiu aí, que tá impressionando muita gente. Mas quais outras franquias novas que vocês estão vendo esse ano que estão saindo por aí? Você fala pra Wii? Ou pra, no geral? Em geral, as desenvolvedoras estão escolhendo desenvolver e focar o investimento em jogos casuais pro Wii, mais, ou pro DS, né? Então eles estão pegando esse dinheiro em outro lugar, mais do que eles estão querendo criar uma franquia nova, ou fazer um jogo novo, mais hardcore, que jogadores a longo prazo gostem mais do que os jogadores casuais, né? Então, além do Borderlands, que outro... Outro jogo novo que apareceu esse ano? Acho que nenhum, né? Foi só. É só o Borderlands mesmo. Isso é muito perigoso, porque um dia por exemplo, o Metal Gear teve que ser imaginado, entendeu? Eles tiveram que ter um risco pra aparecer um Metal Gear. Tiveram que ter um risco pra aparecer todas essas franquias hardcore que tem hoje em dia. Eles tiveram que pegar dinheiro, pegar o tempo para desenvolver aquilo. Isso não tá mais acontecendo com tanta frequência. E eu vejo isso devido ao sucesso que o Wii tá tendo. Não que seja uma coisa ruim, né? Porque é uma coisa nova para quem não joga tanto, mas pra gente que joga bastante, não é uma coisa tão boa a longo prazo, né? E em segundo lugar, o Xbox com 32 é uma surpresa. Quem que esperava que o PS3 ia estar em terceiro nessa geração? Ninguém, né? Em relação a vendas. Ninguém, né? Isso é impressionante. Olha, pelo valor, eu até esperava. O que eu não esperava foi o PlayStation 3 Slim aumentar 1000% as vendas em setembro do lançamento. E agora, em outubro, as vendas voltarem ao normal. Mesmo com o price cut, mesmo com o modelo novo. E o PS2 dominou tanto nessa geração passada, que eu acho que todo mundo esperava que o PS3, que todo mundo que tivesse um PS2 ia comprar um PS3. Só que a gente tem que culpar a Sony um pouco por isso, né? O presidente, quando o PS3 saiu a $600, todo mundo começou a falar, né, que eles eram loucos de lançar um console a $600, que era um dos consoles mais caros que já tinham existido. Ele falou, não, $600 tá barato porque o PS3 vai fornecer. O que é, em muitos aspectos, menos que o 360. Tipo a PSN. Né? A PSN não é tão boa, além de ser de graça, que é, né? Que isso é uma outra coisa que eu acho que impacta muito eles não estão conseguindo manter o custo da Home e o custo de manter uma PSN sem pagar por isso. E tem um serviço que não é tão bom quanto. É, né? Então ele não tava conseguindo mostrar o porquê que valia $600. Aí eles tiveram que engolir o orgulho deles e abaixar para 400. Ficou 400 um tempão, que ainda era o mais caro. Aí agora, finalmente, abaixaram aí ele para 300, né? É, agora ele tá $300 o Slim. E que nem o Homem Mal falou, diminuiu um pouquinho o preço, o que é de se esperar. O Xbox também, quando abaixou o preço, deu uma aumentada boa de vendas aí. Só que isso é 1-2 meses e depois vai lá e diminui de novo, volta pro mesmo patamar que tava antes. Mas foi uma surpresa o PS3 não ter essas vendas boas, não tá indo mínimo em segundo lugar aí. E é engraçado você analisar a geração passada, né? GameCube em último, o Xbox em segundo e Sony em primeiro. Agora parece que o Wii e o PS3 trocaram essa posição de primeiro para último, né? É, mas é por arrogância, foi por arrogância mesmo da Sony, né? A Sony quebrou a cara, né? Eu lembro até que tinha bastante gente falando que no começo que o presidente da Sony falou que você ia trabalhar mais para ter um PlayStation 3 em casa. É, isso todo mundo comentou na época, né? Falou, não é tá mesmo, caro, né? Você que trabalha pouco, meu. Trabalha mais que você compra um. Eles quiseram, assim, ao meu ver, eles quiseram elitizar no começo. Entendeu? Tipo, só quem é... Só quem merece que pode ter um PlayStation 3. A política da Apple? É, exatamente. Eles foram muito Apple no começo. E aí eles foram percebendo aos pouquinhos. E hoje eu acho que eles só não sabem vender os exclusivos que eles têm. Que nem que seria o erro da Sony hoje em dia. Primeiro foi erro de arrogância. Agora eles diminuíram um pouco a arrogância. Agora eles não sabem vender o próprio peixe. Que nem o Homem Mal falou, Uncharted é o... Né, na opinião dele, na opinião de muitas pessoas, é um dos melhores jogos de ação que tem nessa geração. Só que as pessoas não têm muita visibilidade disso, entendeu? Eles não fazem marketing, eles não vendem o jogo que nem a Microsoft vende o Halo, a franquia Halo. Se eles fizessem isso com Uncharted, ou com Little Big Planet, que seja, que Little Big Planet, aliás, vendeu menos de 1 milhão de cópias, ou acho que perto de 1 milhão de cópias, e que por toda a inovação que traz, isso é um crime, né? É, eles não sabem vender o peixe. Esse tá sendo o erro deles, eu acho. Porque agora, finalmente, eles têm um número suficientemente bom de exclusivos pra poder lutar contra o Xbox. Entendeu? E assim, eu não sei se eles lutam diretamente contra o Wii. Com o Wii ninguém compete mais, né? Não tem como. Não tem mais jeito, né? E, então, eles têm que saber vender o peixe. Eu acho que esse é o maior erro do PS3. Eu acho que, na verdade, eu acho que... Não, o Wii não tem concorrência. Acho que não é necessário concorrer com o Wii. Um pelo preço, um pelo foco, pelos jogos. Eu acho que nem a Microsoft, nem a Sony tem que criar algo para tirar o posto do Wii. Acho que realmente não é necessário e acho que também eles enxergam dessa forma. E é muito interessante ver agora o futuro, né? Porque Sony inventou aquele... Wand lá, que eles estão chamando de Wand, né? Que é aquele controle por movimento que você consegue emular as armas de verdade dentro do videogame. E o Xbox com o Natal, eles estão querendo pegar um pouco dessa fatia aí de jogadores de Wii. E o engraçado é que eu não vejo isso como eles tentando roubar os jogadores de Wii. Eles querem fazer que alguns jogadores de Wii comecem a olhar pro Xbox e comprem também o Xbox. É o que o Mr. Bubbles falou. Eles querem capitalizar em cima dessa ideia que você não pode só ter o Wii. Só ter o Wii é você não ter a experiência total dessa geração. Então isso está sendo mais aceito, né? Eles não estão querendo lutar contra, eles estão querendo lutar em paralelo com o Wii, né? Concordo. O que eu acho que é uma estratégia boa, né? Uma estratégia legal. É melhor se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Basicamente, é bem assim. Então, em relação à guerra de consoles em vendas, eu acho que nós todos aqui então concordamos que o Wii é o campeão dessa geração em vendas. Certo? Sim, né? Os números estão aí, né? Quem vai discordar? Não tem como discordar. Vocês não acham que ninguém vai passar deles? O Xbox ou o PS3 não vão passar do Wii em vendas? Não, cara, impossível. Não. Concordo também. Acho que então, mesmo que possível, não existe foco nem necessidade pra isso. Sim, é verdade. Não paga um investimento. Eu acho que não paga nenhuma, nem a Microsoft, sei lá, ah, vamos vender o PlayStation 3 a $1 para passar o Wii. Acho que hoje não tem essa necessidade. Igual você falou, o ideal é que eles trabalhem para que o cara do Wii tenha mais um. Ou, aliás, ou até o cara mesmo, que o cara do PS3 tenha o Wii. Porque senão, a corrida do sensor de movimento, ela já tinha começado bem antes e já teria, a gente já teria coisa disponível no mercado hoje, já para tentar uma experiência igual ou superior, mas... E eu acho que o pulo do gato do Wii, que da Nintendo, né, foi que na época que eles lançaram o Wii, eles lançaram com um poder gráfico menor, ou seja, eles era o único, a única empresa que ganhava dinheiro a cada Wii vendido. Então a Nintendo, desde o começo da geração até hoje, ganhou dinheiro com o Wii. A Sony e a Microsoft não. Cada Xbox e cada PlayStation 3 vendido, eles perdiam dinheiro. Né? Era mais para fazer o videogame do que eles estavam vendendo. E agora, passaram-se... foi em 2007, né? Ou 2006 que lançou o Wii. Passaram-se três anos aí. E agora, todos os componentes que fazem o Xbox e fazem o PS3 estão mais baratos. Então, se o Wii resolver lançar o Wii 2 ou o Wii HD, eles vão lançar pelo mesmo preço do Wii quando lançou o Wii, a $250. Então, eles vão lançar um console tão bom, tecnicamente, quanto o PS3 e o Xbox, por preço de atacado, né, $250, que é bem baratinho, e todas as desenvolvedoras já vão ter desenvolvido muitos jogos no Wii, e eles então vão saber fazer jogos bons usando esses novos, essa nova tecnologia aí. Então, pra mim, todo essa estratégia da Nintendo foi um pulo do gato, e eles souberam fazer muito bem, e era, pra mim era ou isso ou morrer, né, porque depois do GameCube, ou eles faziam algo drasticamente diferente e bom, ou eles morriam na praia, né? Então, você vê, depois que eles tomaram uma retada na cabeça de perder no GameCube feio, é que eles tiveram a sacada de... Dizem que é um GameCube 1.0, 1.5, assim, né? Que é, ele não é bem um Xbox, mas também não é tão melhor que um GameCube. E isso foi... Tem muita gente até hoje que fala que a Sony não vai conseguir absorver todo o custo que o PS3 tem. Eles não estão fazendo muito dinheiro. Todos os jogos praticamente multiplayer que tem para todos, não multiplayer, mas multiplataforma que tem para o Xbox e para o PS3 que saem, vende mais no Xbox do que vende no PS3. Então o Xbox dá mais dinheiro para empresas terceiras de desenvolvimento do que o PS3. Não que, não que as empresas queiram parar de fazer jogo pro PS3 também, mas acordo de exclusividade, se eles forem fazer para um ou para outro, eles vão escolher a Microsoft para fazer, porque vem demais, entendeu? Então, por isso que esse jogo aí, Metro do 2033, por exemplo, se eles tiverem que fazer exclusividade com alguém, que seja com a Microsoft e com o PC, entendeu? Que aí eles provavelmente vão vender mais do que seria só no PS3. Então isso é perigoso pra Sony. E como eu já disse antes, o custo da PSN e o custo da Home, sem cobrar por esses serviços, que é o que eles estão fazendo hoje, é insustentável. Como que você mantém servidor e mantém desenvolvimento e mantém tecnologia para tudo isso sem ganhar um centavo para manter isso? É por isso que, na minha opinião, um modelo de negócios melhor e que parece que está funcionando melhor mesmo é o da Live. Da Microsoft. Você paga $50 por ano, que é $40 agora, né? Que não é caro, se você diluir isso em um ano. E isso paga pelo serviço ótimo que você está recebendo. É certeza que qualquer jogo que você quiser jogar online, o servidor vai estar lá vivo para você jogar. Que seja um jogo antigo, que seja um jogo que ninguém joga. Eles vão manter servidores para aquilo. A Sony, eu duvido que daqui a alguns anos, um, dois anos, eles não comecem a cobrar pelo serviço, que eu acho que vai ser o caso mais, ou começar a matar esses servidores para esses jogos mais antigos, para poder pegar essa tecnologia e colocar nos novos. Entendeu? E isso não é uma coisa que eu acho que todos os jogadores vão gostar muito, né? Você é o homem mal que tem os dois aí, você pode comparar, você vê muita diferença entre a Live e a... Exatamente o que eu ia falar agora. A Live, em conteúdo, ela ganha da PSN. A PSN, ela é gratuita, ela faz o serviço que tem que ser feito. Ou seja, você consegue jogar online normalmente, você consegue ter acesso a conteúdo, a demos. A funcionalidade básica dos dois é praticamente igual. Mas, igual o Cetista realmente informou, em performance, quem consegue comparar, quem tem os dois na mesma conexão, consegue sentir um pouco mais de fluência e velocidade no 360. E eu não sei vocês, mas eu prefiro pagar por um serviço pouco, que eu acho que eu pago pouco por um serviço, e ter ele melhor do que eu preferiria. Se eu tivesse o PS3, eu preferiria muito mais pagar para ter todas as funcionalidades que a Live tem. Até a próxima firmware que eles vão lançar, a próxima atualização, eles vão colocar chat entre jogos. Porque hoje na PSN, você só consegue falar com seu amigo se vocês dois estiverem jogando o mesmo jogo. Agora vai virar que nem a Live, que você pode conversar, não importa qual jogo que você esteja jogando. Agora, quem tem a Live já há anos, fala sem ser dentro de um jogo há anos já. Há muito tempo. Então, pra gente, no meu caso, que só uso a Live, pra mim isso é uma coisa que eles deveriam ter colocado desde saída, entendeu? Que é uma das melhores coisas que tem na Live é a comunicação. E eles estão colocando agora no firmware, no, sei lá, 3 anos depois que lançaram o console. Então eles estão. Eu ainda vejo que eles estão bem atrás mesmo. Mas eu espero que continue melhorando, porque uma experiência melhor vai fazer o console vender mais, né? Isso é bom para todo mundo. Alguém tem mais algum comentário para fazer sobre vendas? Ah, sim. Inclusive o PS3 acho que vai começar a vender bem mais agora com Slim aqui no Brasil, por causa do leitor de Blu-ray, né? Muita Isso gente é vai querer comprar ele, porque quanto custa um leitor de Blu-ray hoje? R$1.000? Caríssimo, né? Não, mas o leitor para você ter em casa. Olha, a mídia, uma mídia virgem de Blu-ray hoje, tá por volta de R$90. Então, a última vez que eu vi no Submarino, era R$1.000 o player do Blu-ray. Você tem aí o PS3 Slim, tá quanto? $250? $299. Ele vai chegar aqui no Brasil, que é uns R$1.000 também. É, R$1.300 e pouquinho a venda importada por lojas conhecidas, como americanas, etc. Ah, então, cara, você vai preferir pagar R$1.300 no PlayStation 3, que é além do leitor, ele tem o videogame, ou vai pagar R$1.000 no player de Blu-ray? É verdade. É, cara, mas ainda assim, não só no Brasil, mas em muitos lugares, a visualização do videogame como um player de outra coisa é baixa. Então, acho que no Brasil, eu não sei se impacta tanto. Porque o nosso mercado de DVD é gigantesco. Até a gente ter necessidade de começar a olhar com os olhos para o Blu-ray vai ser quando a gente puder comprar um gravador de Blu-ray a R$300 para o PC. Acho que até lá, nem o player de Blu-ray, nem a busca pelo PS3 vai ser impactada pela própria mídia, e sim pela funcionalidade que ele tem mesmo de jogo. Quantas pessoas têm uma Blockbuster que tem lá 150, vai, vamos colocar, tem 300 títulos em DVD e 20 em Blu-ray? Eu praticamente não tenho nem locadora de DVD mais próximo à minha casa. Imagina eu vou ter acesso a uma mídia em Blu-ray. Ah, então, próximo, já tô pulando pro próximo aqui. Então, eu peguei as notas de um site chamado Metacritic. Para quem não conhece, é um site que pega todos os reviews, né, análises, todas as análises de jogos dos principais sites, não sei quantos sites, acho que é mais de 50 sites, e faz uma base de nota. E aí eu filtrei pelos jogos que tiveram as notas mais altas de cima para baixo. Eu peguei o top 10. Eu, na verdade, peguei o top 11, mas eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Então, isso, e tem algumas surpresas, né? O que isso mostra é que quantos jogos de qual tipo de desenvolvedora, se é first party, se é ou Sony, Microsoft ou Nintendo, ou desenvolvedoras terceiras que fazem mais sucesso, e para qual console que faz mais sucesso, né? O primeiro lugar ficou pro GTA, ficou com 98 de pontuação pro Xbox. Eles especificam que o primeiro lugar é pro Xbox. O segundo lugar, e esse é o motivo do porquê eu peguei 11 e não peguei 10, que também é o GTA 4, mesma pontuação, 98, pro PlayStation 3. Então, deve ter tido algum critério em alguns sites que colocaram o GTA 4 pro PS3 um pouco mais baixo nas notas. Eu não sei, eu não pesquisei quais sites que deram notas mais baixas pro PS3, mas isso já mostra que jogo multiplataforma não só vende mais no Xbox, como geralmente também recebe notas mais altas. Provavelmente pela experiência online, que é aquilo tudo da live que a gente tinha conversado. Em terceiro lugar está o Super Mario Galaxy, com 97 pontos. Em quarto lugar está o Uncharted 2, com 97 pontos do PlayStation 3. Com 96 pontos, em quinto lugar, o BioShock para o Xbox 360. Eu acho que o BioShock para o PS3 nem aparece aqui, né, porque apareceu bem depois, apareceu acho que um ano depois. Em sexto lugar está o Orange Box para o 360. É outro multiplataforma que o que está aqui na pontuação é o do 360, com 96 pontos. Em sétimo lugar está o Legend of Zelda Twilight Princess, que é o único Zelda que saiu para o Wii até agora. Está com 95 pontos. Em oitavo está o Little Big Planet, que é do PlayStation 3. Em nono está o Oblivion, o Elder Scrolls 4. Pro 360, com 94 pontos. Em décimo está o Gears of War 1, com 94 pontos. E em décimo primeiro, para compensar os dois GTAs lá na frente, está o Halo 3 do Xbox, com 94 pontos também. Vocês acham também que até os números dos jogos eles deveriam estar no lugar certo? Cara, eu concordo com praticamente a lista inteira. Eu só não sei se o Uncharted 2 merece estar tão alto como ele está. Já. Eu não sei se... Que, poxa, a gente não tem menos de um mês que ele foi lançado. Então, eu creio que não existe... Mas já deu tempo do pessoal fazer review, né? Então, mas eu não acredito que existam reviews suficientes para colocar ele tão alto. Eu concordo. Realmente eu ainda não tive a oportunidade de jogar só o demo dele mesmo, que é multiplayer. Concordo que ele merece ter a nota que tem. Mas ele tá tão alto no top 20, assim, tão rápido, eu já não creio que esteja muito certo. Né? E pra mim só faltou um jogo aqui, Fallout 3. Fallout 3 devia estar em primeiro lugar pra mim. Eu gostei muito desse jogo, e é o único que faltou aqui. Então, a gente já estabeleceu que vendas, quem ganhou a guerra de consoles foi o Wii, e agora o Xbox 360, com 5 jogos no top 10 da Metacritic, é o jogo mais é o vencedor da guerra de consoles, se você for pensar em críticos, em críticas e qualidade dos jogos. Mesmo jogos multiplataforma, geralmente são considerados melhores no 360 do que no PS3. Então, pela crítica, a crítica tende a gostar mais dos jogos, da qualidade dos jogos no 360. E qualidade eu não digo graficamente. Qualidade dos jogos como um todo. Experiência online, gráfico, jogabilidade, essas coisas. Eu concordo. Eu acho bem interessante que, igual o Wii, o PlayStation 3 ele entrou na lista, fora o GTA, entrou na lista só com exclusivo. E o próximo critério que a gente vai avaliar é o attach rate. O attach rate é assim, quantos jogos são comprados por cada console em média. Né? E eu tenho uma lista aqui, acho que vai até julho essa lista. Eles não lançaram os dados mais recentes ainda. Eu acho que até julho ou agosto, mas é bem recente. E o Wii, para cada Wii, em média, são 7 jogos. Para cada 360, em média, são 9 jogos, né? Porque o número, na verdade, aqui é 8.60, mas você sempre põe para cima quando é acima de 5 e para baixo quando é abaixo de 5, né? Então, são 9 jogos por 360. E PS3 são 8 jogos por PS3. Então, campeão de jogos comprados, por enquanto, né? Jogos comprados por console também é o 360, por enquanto. Isso com os exclusivos do PS3 pode mudar também. E esses números todos mostram quão é importante o PS3 e os exclusivos do PS3 para subir essa visão do console, não só para a crítica, mas para os jogadores também. E quando as pessoas falam que esse é o jogo que vai fazer o PS3 subir, esse é o jogo que vai fazer o PS3 começar a ganhar e tal, essa é a importância. É a importância da crítica ver o console melhor, a importância dos jogadores comprarem mais software, porque quanto mais software eles compram para um console, mais as desenvolvedoras investem naquele console, mais jogos bons saem e, consequentemente, mais ele vende. É um ciclo que a Microsoft está ganhando nesse ciclo por enquanto. E de vendas, comparado com o Wii, que vendeu 54 milhões e o Xbox 32 milhões, ele está em segundo lugar aí, comparado com a geração anterior também, que o PS2 dominou e agora a Microsoft conseguiu tirar esse segundo lugar. A Sony está em apuros e precisa dar uma resolvida com esses exclusivos aí. Vamos ver se God of War e o novo jogo do Tim Michael conseguem fazer esse levante aí pro PS3. Então, esse é o final da nossa discussão sobre Guerra dos Consoles. Se vocês querem colocar mais alguma coisa que a gente esqueceu, algum ponto, algum dado, ou o que vocês acharam das nossas opiniões, querem falar que a gente é querem xingar, querem falar que a gente é idiota e não sabe do que a gente está falando, ou quer falar, concordo com vocês, pode deixar um comentário lá com a gente no fórum que a gente comenta nos próximos shows. Beleza? Então, obrigado por ter feito o download, por ter pego o nosso podcast ouvido. Espero que a gente tenha divertido vocês aí por um tempinho. E até mais, até a próxima e tchau. Falou, gente. Até o próximo podcast.